está autorizado o cruzamento da 190, reporta liberando o setor de decolagem da 190. Sete, autorizado o cruzamento, vai reportar. Devido à aeronave que vai decolar aqui da 190, é um Airbus 318 na saída Cuca, com curva de esquerda. Informo que estou recebendo com forte chiado de fundo, não compreendi. O meu Vitrotel, como recebe a torre agora? Agora sim, 100%. O controle solicitou que mantivesse o nome pés devido à aeronave que vai decolar da 190 na saída Cuca, é um Airbus 318 com curva à esquerda. Ok, gente, então tá recebendo o nome pés no meu Vitrotel. Fátima no Índia, Ponte Espera, 1895, 1003, boa viagem, 38990. Obrigado, Ponte Espera, 1905, 1980. Põe 2 corte, 12080, Romeu Vitrotel. Confirmando, 1198, Romeu Vitrotel. 798, grato. 973, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Fica atento ao sinalizador no Pátio. Confirma. Confirme receber a informação ATIS? Negativo. Aguarde. Doutor, muito bom dia. Papatango Romeu Vitorotel. Papatango Romeu Vitorotel, corredor forte no meu pé. Forte no meu pé, Vitorotel. Da 93, depois da chegada a Bonso, 4 mil pés, que é na 093. 4 mil, Bonso, na 093, gol, na 093. Controle, gol, na 759, vamos atingir 10 graus da esquerda e eu estou numa frente. 10, gol, 759. Salvador, 357, autorização, Brasília. 357, agora de posse, prepare a árvore 1. Geral 9972, chama em turno, 8 decimal 95. 1895, obrigado. Confirmando o Rio, 5975, estado 7. 5975, dessa via chegada a Mari, para nível de voo 050, que é legal, 90013. Rio, 5975. O Atis Salvador, 127, decimal 75. 1759, após desvio, 0366, desce para 2500, reporte estabilizado na RNAVE. Apresente o Gono direto para o 366, informado estabilizado na RNAVE, Gono 7 pronto. 5975, confirme, recebeu a ti? Afirmativo. Confirma, sinal 997, tem pouso autorizado? Afirmo, vento 190 graus 079. Obrigado. Bom dia, TAM 3890, ponto espera. 3890, visual com bang da sideral com o final da 90. Afirma. Rapaz, ali mantém o 90. Posso zerar, me mantendo, cara, 3290. Recife 975, vou direto e SAP. Serra 9972, solo aos 46, próxima direita, solo Salvador 121, décimo 9. 219, obrigado. 7 Rio 5975, tem condições de efetuar o arrimagem? 9972. 9972, bom dia, Alfa, Kilo Pate 3, posição 5 Romeu. Alfa, Kilo Pate 3, 5 Romeu, federal. 975, vou direto em SAP. Após o SAP, vou em Duna para a final do procedimento em DB Zulu, pistão 0. SAP após Duna para a final do procedimento. Anima senha, Xanemia 075. Duna 093, número 2 na aproximação, reduzir velocidade para 2, 509. Nível de voo 095. 095, não é para dela. Bom dia, tá 3290, Fuca. Tá 3290, contato a radar na decolagem, suba para nível de voo 330 via saída Fuca. 330 via Fuca, 3890. Tá 3890, vou direto Jamo. Direto Jamo, 3890. Voo 759 chama torre, no 8 decimal 95. 1895, ano 759, obrigado, boa. 25975, desse operador de meu pé, está autorizado a final do procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. Para 2000, reportará no final do Zulu, o 5975, como se manda o ajuste? Legal, no 013. 59. Ano 759, autorizado por Custona 0, vento 1, no 0, grau 07. Livre de pouso, ano 0, ano 759. Ano 075, confirmando o Xané, 6075, decolado aos 50, contou em Salvador 1, 198. Ano 198, um bom dia para o senhor. Bom dia. Perfil da Dael. Panamá 075, contato no radar na decolagem, estou para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, Xané 6075. Condições visuais, pode ser usar uma broa adiante, mas assim que pode ser monte, ué? Corrigida, 6075. Boa noite, 6075, obrigado. Salvador, bom dia, Santa Isuna 53. Isuna 53, Salvador, Galeão, aguarde qual, prepara da Alfa. Aguardando, na frente, você tem informação Solos 52, solo Salvador, no 21, décimo 9. 21, 9. Salvador, bom dia, gol 1759. Alfa, reporte a Chica Juliette, 1759. Contra a Anja Juliette, 1759. Autoriza o plano Índia Serra para o 5975. Negativo, Rio 5975. Confirmado? Negativo, mantenha a proa de Duna, Rio 5975. Centro 3890, chame o centro de Recife, frequência no 2685, alterna no 25.45. 2585, bom dia. O 0093, reduz 0742009. Gol 0093, após pelo, foi certo 366 para a Renave, desça para 25007. O Negar permanece no 0093. Ok, o gol 0093, sim. Vai ser o que é. Cinco nove sete cinco, chame torno, no 8, decimal 95. 1895, 5975. Ou no praticado. Ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Cinco nove sete cinco, autorizado, posto 190, 1, 0. 0, confirmando o vento, senhor? 1-0 graus, 0612 é nós, o vento. 5975, Liverpool. Após o parqueamento do Gol, sua direita, no 3, autorizado no 4, chame táxi. O Xanem é 075, chame o centro Recife, frequência 125.1, Nautana 128.35. Recife 125.1, Nautana 128.35, o Xanem é 075, então bom dia. Sim. Tá 3153, pronto pra cópia. Prossiga. Galeão 360 autorizado, via UP November 857, decola pista 10, primeira curva à direita, descida da El, Lida e Rumi. 5512 o transponder, controle em 119 desse monte 0. 19. Galeão, nível 360, per novembro 857, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume, transponder 5512, controle 1198, 103, 153. Correto, chame pronto na 7. 3153. Salvador, 5975, Alfa Aquilo, parte 362, Romeu. Nós, o ajuste do altímetro no 013. Anitta Índia, ponto de espera 1895-1003, boa viagem. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Um minuto para a cópia, o 4201 para Campinas, 300, prepara da Elba. Da Elba, obrigado. Autorizada a decolagem da 90, vento 1, 90 graus, 07. Está aqui civil Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, ou 90-3. Está próximo da Juliette, igual no 093. Gente, mantém antes da Juliette, no 093. Mantém antes da Juliette, no 093. 597, controle Salvador 1198. Controle Salvador 3517. 3517, cruzar nível de voo 055, contato radar. Suba para nível de voo 360, via saída Arbor 1. 360, Arbor 1, 3517. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, 1013, boa viagem, 3153. Bate o Índia, na ponte espera, torre 1198, 1953, bom dia. Luna 093 após o TAM, ingressa Juliette pro 8. Após 09 da TAM, Juliette pro 8, voa na 090. 4201 no pronto copy. Campinas 300, autorizado via Pesolu 10, tempo vaga após o Pesolu no meio, conforme. Recola pista 10, direita, da El Leda Motiva. 5526, transponder, controle 119.80. Obrigado Campinas, Índia 300, Pesolu 10, Cubada, Pesolu no meio, separa da pista 10, curva direita, Dael, Leda Motiva, 526, transponder, 198 controle, o azul 4201. Chave pronta, pushback na meta, parte 3. Chave para o 4201. Leão 9970, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, que é negão 9013. Chegada a Mari para 050, que é negão 9013. Passando com o Romeu Trotel, 4 minutos para terminar o Aracaju. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 095 e chame o controle da Caju, frequência no 20.3. Aracaju, 203, graças a Deus. Serviço radar no 0, vento 110 graus 079. Autorizada a linha de coleta no 0, 105. 135 no 7, para autorizar direto a Alefa. Direto a Alefa, 135 no 7, graças. Será o 9970 tem condições de efetuar o aeronave? É negativo. Confirma intenções? Será o 9970? Bem, mantenha a chegada até a ITAP. Após a ITAP, voe Duna para o NTB Zulu. Chegada até a ITAP, após Duna, NTB autorizado ITAP, 9970. Zero 3153, pode chamar o controle? Aqui 1198, decolado aos 10. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Zero 3153, passando 2000 pés. Zero 3153, contato radar decolagem, subo para nível de voo 360, está autorizado direto, Leda. Sobe ao 360, por de Leda, Zero 3153. Zero 35, no 7, chama o centro Recife. Frequência no 22 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 228, com 2000, Zero 35. Controle, tá 3153? Prossiga 3153. 3153, então um pequeno desvio à direita por 230 por 10 milhas no máximo, posso ir pro Aledo, ok? Thank you. 360 pro Galeão, via Upper November 857, decola da pista 10, curva direita no perfil da Adael, Leda e Irume. 5530, transponder, controle 120, 119, 180. Obrigado, 3190, correto, confirme portão 5. Chave pronto. Clareza sim. Tá, 9970, desço para 2000 pés, autorizado a final do procedimento MDB Zulu, reporte estabilizado. Estimante 2000, formará estabilizado, 9MDB Zulu, 1013, dentro de maio. Ainda mais pessoal. 3153, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna no 28.35. 251-2835, obrigado. Muito bom dia, passaria do 2229. Passaria do 2229. Vou em TAPE para chegar da Mari. Reporte para descida aqui Negão no 093. Após o TAPE, certo do 366 para o Hernando. Após o TAPE, após 366, graças. Federal 9970, chame torno no 8, decimal 95. Baixar travado, 9970, taxi Golf Estado, autorizado pouso 190, vento 1, 190 graus 08 mais. Livre pouso 990, Sandral 997. No 865, eu guardo cópia, prepara a subida da árvore. Chegou na 093. Como 093, Salvador, Confins, guarde o copo, prepare a árvore. Braço na 093. Para o táxi azul 4201, 113, 4:40, Galeão. Cima 211, solo aos 24. 211, obrigado, direita, na graça. Confirmando no 219. 219, né? Fala, Salvador, muito bom dia, 9970, da Federal, Livrão, Rio. 9970, Alfa Quilo, Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Quilo, Pátio 3, 5 Lima, obrigado, Livrão, Rio. Confirmando 6225? 6211. Coordenei equipe de solo após a embreia da Azul, no 5, chame táxi. Após o Azul, a gente tem 6211. Juliette, bom dia, Azul 4201, está no ponto de espera só. Azul 4201, autorizado a linha de decolada 10, vento 110 graus, 120. Livre a linha e decolada 10, 4201. Rua direita, prefeito da Arbor 1, transição elétrica. 5545 transponder, controle 119 decimal 80. Tá, transponder 19. Chame pronto no 2. 2229, desça para 5 mil pés. Que legal, no 0 no 3. Para 5 mil com 1013. Pronto pro push? Conforme dito anteriormente, está pronto. Pesado, chame táxi. Vai chamar. Pronto para cópia? Pronto, 093. Autorizado Confins, nível de voo 360 e a Open Zulu 21. Cola pista 90, primeira curva direita, no perfil da Arbor 1, transição alerta. 5541 no transponder, controle em 119 decimal 80. Copiado Confins, 360, a Open Zulu 21. Decola da 10, curva direita. Arbor 1, transição elétrica, passando a 5541, controle 198, o gol 1093. 1093, cotejamento correto, chame quando pronto, estiver funcionamento no 8. Será, camarada. Autorizado, Pátio 1 no Índia, Ponte Espera 1895, ajuste no 0, ou 3, boa viagem. Seus favoritos, 4, 3, 0, 1, bom dia. Bom dia, controle Salvador, Azul 4201, curvado direito 2000 pés. Azul 4201, contato radar na decolagem, suba para a linha de voo 300 via saída da EL. Via da EL 300, Azul 4201. Azul 301 vai direto Lida. Direto Lida, Azul 4201. Autonomia alternativa? 6 horas, Goiânia. Pátio 1 no Índia, Ponte Espera 1895 e 3, boa viagem, 6225. Pátio, Ponte Espera 1895 e 13, 6225, bom dia. A 649, dessa via chega da Bom para 4 mil pés, que é legal, no 0 no 3. Via Bom, 4 mil pés, 0 no 3. Passarei do 2229. Desça para 2500 pés, autoridade de reta 366 para a Renave, reporte visual com campo. Autorizado para 2500, reportará visual com campo. 2229. Bono 865, ordena equipe de solo, pós o Airbus Avianca retaguarda, iniciando 2, chame táxi. Após Avianca, em coordenação, autorizado, chama táxi 02, Bono 865. Salvador, eu vou 1093 na posição 8, pushback, acionamento. Posição 8 autorizado, chame táxi. Quem levou o puxão para o táxi, eu vou 1093. Controle Salvador 998. 998, até mais tarde. Bom dia, Xenia 621, transferna, foi disputa 5, tiro, Leda. Xenia 621, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado Leda. 360, obrigado. Autorizado a decolagem 90, vento 100 graus 079. Decolagem autorizada, 6225. Família Jumo Nordeste, mantendo o nível de voo 190, Alfa Campo 7210. 4201, fluente. Decolado aos 3.6, controle Salvador 1.9.0. 19.8.6.2.5. Controle Salvador, bom dia. Oxanea 6.2.5 decolou. Oxanea 6.2.5, prossiga conforme autorizado. Borelefa 6.2.5. Autorizado, direito Índia, ponte espera 1895, 1013, no ajuste, boa viagem. Índia, 1895, obrigado, bom dia, boa noite. Azul 4201, tem condição de incrementar a subida até nível de voo 190? Voo 1093 com 184 a bordo, autonomia 02, se encontrando o galeão. Já está incrementando, até cruzar 1.70, azul 4201. Tati 1 no índio, ponte pé 1895, ajuste no 0, no 3, boa viagem, o voo no 093. 1.093, Tati 1 no índia, meu ponto 0.295, obrigado, bom trabalho, 093. 0, autorizado direto elefa. 380, direto elefa, 6.2.25. Azul 4958, aceno identificação, veio para o Admari para a chegada da Mari, reporte para a descida, Senegal no 093. Ativo, boa Mari, a gente está 23, a gente está para a Azul 4201, tráfego superado, a posição de 11 horas, 20 milhas, rumo Nordeste, cruzando nível de voo 960. Azul 4201, A saída 2229 em torno no 8 decimal 95. Obrigado, muito bom dia. Zona 649. Da condição está autorizado já vá a chave 366 para